pensar que eu tô mais perto do fim, eu fico. Deixa eu tentar o que é mais certo pra mim. Indico, faço mesmo, faça você mesmo. Sem tentar ninguém, com um foco no carisma. Ainda tenho o mesmo entusiasmo do início. Se cada show termina, não espasmo. Esse é o indício de que é isso. Feito pra durar como os antigos. Nada de ser confeito pra enfeitar como os artigos. Não rejeito o rótulo, pois sei que eles não grudam na pele de teflon. Na tinta da caneta é de teflon. Matando insetos que incomodam e nunca mudam. São zon, zon, zon, rodeando que é luz. Aos que fazem jus, saúdo, sigamos. Na busca pelo nosso, o justo, digamos. Parte de mim, do meu show, do meu certo. Do meu jeito de fazer o que eu chamo de arte. Eu falo de mim, do que eu sou, do que eu vejo, do que eu penso e desejo pra fazer minha parte. Parte de mim, do meu show, do meu ser, do meu jeito de fazer o que eu chamo de arte. Eu falo de mim, do que eu sou, do que eu vejo, do que eu penso e desejo pra fazer minha parte. Metal. Eu ainda tô por aqui. Fico pensando em cada voz que se calou por aqui. Eu vou por aqui, por que que ninguém foi por aqui? Porque pensaram que seria mó boi por ali. Se eu fosse cair no conto que escutei por aí, eu não teria nada do que conquistei por aqui. Um pouco dali, juntei com outro pouco daqui. Construí pé no chão, mas vejo o topo daqui. Pode deixar, chego lá, sem esquecer quem eu sou. De quem fez pouco e tirou, quem fez um pouco e trincou. Sem rancor, só amor, que nem falei lá na só. Abandonaram o B.O., mas segurei meu B.O. Conduzi, trouxe meus valores pra cá. Ou será que meus valores me trouxeram aqui? Só sei que de onde eu tô não tem como voltar. Não penso mais em parar, minha opção é seguir. Parte de mim, do meu show, do meu ser, do meu jeito de fazer o que eu chamo de arte. Eu falo de mim, do que eu sou, do que eu vejo, do que eu penso e desejo pra fazer minha parte. Parte de mim, do meu show, do meu ser, do meu jeito de fazer o que eu chamo de arte. Eu falo de mim, do que eu sou, do que eu vejo, do que eu penso e desejo pra fazer minha parte. Meta. Isso não guarda na posição, mil letra no arquivo. Processo é louco, cada vez mais seletivo. Não tem swing, nem insiste, não tem flow, escreve livro. Não tem letra, desiste. Se não tem show, se mata ao vivo. Suas conversas de rap, sempre em tom de saudade. Ô, tempo bom que não volta, assunto já tomou a cidade. Setembro 7, vamos voltar à realidade. Não tá faltando rap, tá faltando é rap de verdade. Um, por amor. Dois, pra levar mensagem. Diz pro patrocinador, fortalecer rango e passagem. Caixa de som pesado, Mike Dom que vê fogo. Quem nunca viu vai sair do show, tipo caralho, viu os free. Rap é sentimento, fonte menos geral. Pedir fazer barulho, ninguém faz porque é real. Vídeo de só aqui na net, claro que não tem minha aval. Computador não capta, emoção espiritual. Isso aqui é um ritual. Sessão de sacrifício, mais de 10 anos na pista. O sangue pulsa igual no início. Viver disso é difícil, raro chega esse nível. Mas amo tanto que faço que esse amor faz ser possível. Mas amo tanto que faço que esse amor faz ser possível. Mas amo tanto que faço que essa vai ser possível. Dedicada a cada poeta da cidade. Dedicada a cada atleta da cidade. Dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Dedicada a cada poeta da cidade. Dedicada a cada atleta da cidade. Dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade.